Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, quarta-feira, 17 de setembro de 2014. Destaques de hoje. Denunciáveis dão destaque ao escândalo da Petrobras em discursos. Aécio ironiza Marina e promete fim da Bolsa Empresário no BNDES. MEC reconhece 150 cursos de graduação em instituições privadas e públicas. Marina se diz vítima de marketing selvagem e chama PT de conservador. Canadá tem 69 soldados das Forças Especiais mobilizados no Iraque. Homem mata ex e come parte do cérebro, pulmão e coração da vítima nos Estados Unidos. Encontro nacional debate políticas públicas para o interior brasileiro. Rebeldes sírios ligados à Al-Qaeda se apoderam de armas da ONU em Golã. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Frente fria avança para o mar, mas ainda provoca chuva fraca a qualquer hora no norte do Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo e no sul e leste de Minas Gerais. O sol aparece em todas as áreas, mas o céu ainda fica cheio de nuvens no leste de São Paulo e no sul do Rio de Janeiro. Região Norte. Mais um dia ensolarado e seco no Tocantins e no sul e leste do Pará. Nas demais áreas da região, o sol aparece e chove de forma isolada à tarde e à noite, resultado do forte aquecimento e da alta umidade do ar. Região Nordeste. O sol, calor em todo o Nordeste. Apenas no litoral sul da Bahia ocorre chuva passageira ao longo do dia. Nas demais áreas, o tempo fica seco, sem possibilidade de chuva, apesar das altas temperaturas. Região Sul. O sol aparece em toda a região, mas novas áreas de instabilidade se formam à tarde e provocam pancadas de chuva no centro-norte do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina à noite. No leste do Paraná e no leste de Santa Catarina, a nebulosidade aumenta no decorrer da tarde, mas não chove. Região Centro-Oeste. Dia de sol em toda a região. No centro-oeste e norte de Mato Grosso, a nebulosidade aumenta no decorrer da tarde e ocorrem pancadas de chuva. Tempo firme e calor nas demais áreas do centro-oeste. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado, Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Duas resoluções do Conselho Federal de Medicina, publicadas nesta terça-feira, estabelecem diretrizes para o atendimento em serviços de urgência e emergência públicos e privados no país. As normas determinam o prazo máximo de 2 horas para pacientes serem atendidos após passarem pela classificação da gravidade do quadro de saúde, o que deverá ser feito imediatamente, segundo os documentos. Uma vez assegurado o atendimento, a permanência dos pacientes nos prontos socorros e nas unidades de pronto atendimento UPAs não pode superar 24 horas. Uma parte das normas estabelecidas nas resoluções do CFM já são previstas em portarias do Ministério da Saúde. Um dos objetivos do Conselho, com a publicação das regras, é dar visibilidade a elas, além de alterar algumas. Sobre a questão do prazo do atendimento, por exemplo, o protocolo que vigorava até então define que o médico deve receber o paciente em no máximo 4 a 6 horas após a classificação do paciente. As resoluções também estabelecem que o plantão deve ser passado de médico para médico. As normas obrigam ainda os hospitais a terem leitos de retaguarda. Segundo uma das resoluções, o médico plantonista deve acionar os superiores em caso de não haver condições adequadas de atendimento ou falta de vagas para internação. Depois disso, em caso de o problema não ser resolvido, o gestor da Secretaria de Saúde e o Conselho de Medicina devem ser comunicados. O Ministério Público também pode ser ativado. O candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves, voltou a criticar as mudanças no programa de governo de Marina Silva do PSB e a admissão de inexperiência por parte da presidente Dilma Rousseff do PT. As alfinetadas nas duas principais concorrentes na disputa presidencial foram feitas no comitê de campanha do PSDB em São Paulo. O Tucano falou ainda das propostas de criar 500 clínicas de especialidades e de acabar com a Bolsa Empresário do BNDES. Não precisamos adaptar as nossas propostas à conveniência do momento para agradar esse ou aquele setor. Quando assistimos, no caso da candidata Marina, a uma mudança de posição em função das pressões de A ou de B, é uma mudança para se acomodar à realidade eleitoral, cutucou Aécio, em referências às próximas mudanças feitas pela equipe de Marina Silva no programa de governo. Aécio também criticou outras mudanças de opinião de Marina, comparando posicionamentos da hoje candidata com as que ela assumiu no passado. Agora, a Marina defende a nossa política econômica, mas quando lutamos para implementá-la, ela ajudou o PT a combater o Plano Real. Quando defendemos o agronegócio há alguns anos, ela foi contra os transgênicos, pontuou. Defendemos o que praticamos ao longo de toda a vida: responsabilidade fiscal, política fiscal transparente, geração de empregos e política nacional de segurança pública, explicou o Tucano sobre o próprio programa de governo. Embora não tenha cravado uma data para apresentar um texto definitivo com as propostas para o Brasil, Aécio garantiu que o fará antes das eleições e voltou a alfinetar Marina. O nosso não será feito a lápis, será feito a caneta. Aécio também não poupou a candidata petista de ataques. Explorando uma declaração recente da petista, disse que aqui não há marqueteiros que fantasiam o candidato ou a complexidade dos problemas que nos esperam. A presidente Dilma mesmo reconheceu que o Brasil não estava preparado para a grandeza e complexidade de determinadas áreas. Ela admite que aprendeu no governo. Será que a presidência da República é um lugar para aprendizado? Questionou Aécio Neves. O senador também lamentou o tom da campanha petista contra a candidata PSBista. Não faço críticas pessoais, digo com clareza o que defendo. Acho que o PT vem fazendo, e é inaceitável, são comparações indevidas. No dia do depoimento do homem bomba, Paulo Roberto Costa, na Comissão Mista Parlamentar de Inquérito da Petrobras, os três principais candidatos ao Palácio do Planalto, Dilma Rousseff do PT, Marina Silva do PSB e Aécio Neves do PSDB, voltaram a mencionar os escândalos que assolam a principal empresa do país. Os dois candidatos de oposição acusaram o governo de destruir a estatal, enquanto Dilma diz que tudo está sendo investigado e nenhum órgão está imune aos maus feitos. Para complicar ainda mais o meio-campo, o líder do MST, Pedro Steadley, prometeu em evento ao lado do ex-presidente Lula, na frente da Petrobras no Rio, uma onda de invasões de fazendas, caso a Marina seja eleita. Enquanto os presidenciáveis se digladiam, oposicionistas e governistas aguardam tensos o depoimento de Paulo Roberto marcado para hoje. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voit Schumas. Meus caros ouvintes e leitores, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, deve comparecer hoje à CPI mista da Petrobras em Brasília. A autorização foi dada pelo juiz Luiz Moro, recomendando que seja prestada toda a segurança ao depoente. Depois da delação premiada que ele deu à Polícia Federal e ao Ministério Público, onde, segundo publicado pelas revistas Veja e Isto É desta semana, incrimina mais de 30 parlamentares, entre senadores e deputados, sem contar o ministro Lobão e outras autoridades, além de empresários e empreiteiras. A indagação é: o que pretende a CPI? O questionamento é pertinente, afinal, não custa lembrar que ela é composta em mais de 90% de governistas, PT e aliados. Mais lembranças. Foi esta mesma CPI que combinou perguntas e respostas entre acusadores e acusados. Pode querer, então, o quê? Posso até imaginar. Vão escaldar o ex-diretor de tal forma que ele apareça como um traidor, um mentiroso. Ou vão fabricar algo tão inusitado como os vídeos que tem produzido para atingir adversários na campanha política, capaz de colocar em xeque não só o conteúdo da delação premiada, como a própria Polícia Federal e o Ministério Público. Quando não, extrairão brilhantemente a acusação de que a culpa de tudo isso é desta imprensa que divulga estas denúncias, sendo que elas estão em segredo de justiça. Jamais colocarão algo que diga que o que importa mesmo é se houve crime ou não. Como isto é inquestionável e são muitos os crimes cometidos, esta CPI terá que se reinventar para não cair no ridículo. Se é que, depois de tudo o que já se viu dela, isto seja possível. Mas há quem ache possível, mesmo tendo os presidentes do Senado e da Câmara na lista dos denunciados, e alguns dos partidos beneficiados com o dinheiro da corrupção, como inquisitores, inclusive, infelizmente. Com o que se poderá ver e assistir hoje, meus caros ouvintes e leitores? Só faltará o toldo cobrindo o Congresso Nacional. E alguns de nós por aqui, aos milhões, com aquela bola vermelha no nariz. De Brasília, José Voit Schumas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda.

tecido do corpo de Tan foi encontrado na cozinha, dentro de uma lata de lixo, juntamente com um prato repleto de ossos ensanguentado. Uma colega de trabalho de Tammy teria acionado a polícia após perceber a ausência da moça. Ao chegar no local do crime, os policiais foram recebidos por Joseph. Os agentes desconfiaram do homem, que agia com um comportamento suspeito e estava com uma das mãos ferida. Durante as buscas na casa, os policiais encontraram uma faca com sangue, além de fios de cabelo da vítima guardados no bolso traseiro da calça do acusado. Rebeldes sírios ligados à Al-Qaeda apreenderam armas, veículos e uniformes das Forças de Paz das Nações Unidas nas colinas de Golã, informou o embaixador sírio Bashar Jaafari. As forças da ONU tiveram de deslocar centenas de tropas para o setor ocupado por Israel nas colinas de Golã, depois que rebeldes sírios avançaram para suas posições. Segundo Jaafari, combatentes da Al-Nusra conseguiram ocupar todo o lado sírio de Golã, expulsando as tropas da Força das Nações Unidas de observação da separação. Os terroristas usam agora os carros das Nações Unidas, que têm o emblema das forças da ONU nas colinas do Golã. Estão usando uniforme da UNDOF, armas da UNDOF, posições da UNDOF para disparar contra o exército sírio, assim como contra posições civis, afirmou Jaafari. O Conselho de Segurança da ONU tem previsto discutir a crise do Golã durante uma sessão nesta quarta-feira, depois que mais de 40 soldados de Fiji da UNDOF foram detidos durante duas semanas pela Al-Nusra. Jaafari acusou Israel, Qatar e Jordânia de estar por trás de uma grande conspiração para desestabilizar a Síria, permitindo aos rebeldes tomar o controle de parte do território para estabelecer uma zona segura, a partir da qual seriam lançados ataques. 69 soldados das Forças Especiais Canadenses estão mobilizados no norte do Iraque para ajudar as tropas de Bagdá a combater os jihadistas da Organização Estado Islâmico, afirmou nesta terça-feira o primeiro-ministro Stephen Harper. Harper havia anunciado em 5 de setembro o deslocamento de dezenas de militares para o Iraque com o objetivo de fornecer assessoria e assistência ao exército iraquiano. A oposição exigiu que Harper fosse mais preciso e o premier declarou nesta terça-feira à Câmara dos Comuns que o número de homens das Forças Especiais em campo é atualmente de 69. A missão está prevista originalmente por um período inicial de um mês, mas poderá ser prolongada. Os canadenses prestarão, junto com os americanos, a assessoria estratégica e tática às forças iraquianas, para que estas realizem operações táticas contra o Estado Islâmico, explicou Harper. Além do envio de tropas especiais, Ottawa também forneceu equipamento militar aos combatentes curdos do norte do Iraque e às forças iraquianas. O presidente Barack Obama fez um apelo mundial nesta terça-feira para que se atue rápido para deter a epidemia de ebola que afeta a África Ocidental. Segundo ele, a rapidez é necessária antes que centenas de milhares de pessoas acabem infectadas pelo vírus. É uma ameaça potencial para a segurança mundial, advertiu Obama, durante um discurso no qual anunciou o envio de 3 mil militares americanos à África Ocidental para que participem das ações para conter o ebola. O governo do primeiro-ministro francês, Manuel Valls, obteve nesta terça-feira o voto de confiança da Assembleia Nacional, Câmara dos Deputados na França, após discursar em defesa de seu programa de reformas econômicas. 269 deputados votaram a favor, 244 votaram contra e 53 se abstiveram.

O número de vagas em cada curso varia entre 20 e 250. As portarias esclarecem que, no caso dos cursos presenciais, o reconhecimento é válido exclusivamente para os endereços citados no Diário Oficial da União. As listas completas com os cursos presenciais reconhecidos, instituições e número de vagas autorizadas estão nas portarias 544, 545, 546 e 547 da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação. No caso dos cursos EAD ou à distância, a portaria é a 558. Em encontro com jovens empreendedores, a candidata à presidência da República pelo PSB, ex-ministra Marina Silva, se comprometeu em fazer uma reforma tributária e aproveitou para voltar a criticar a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição. A ex-petista disse que o PT promoveu avanços, mas que, por repetir a fórmula, se tornou conservador. Ela disse ainda que se tornou alvo de um marketing selvagem da campanha dos demais concorrentes. Segundo ela, o PT conseguiu atualizar a estrutura sindical. O problema é que o sucesso é um problema, porque quando você tem sucesso, a tendência é repetir a fórmula, e ao repetir a fórmula, você se torna conservador, alfinetou Marina. Para ela, os adversários não estão apresentando propostas e apelam para os embates em vez de debates. Nossos advogados entraram com uma ação na justiça para nos proteger de todas as calúnias e difamações. Queremos manter as eleições no ambiente de debate e não do embate. É preciso que as propostas prevaleçam e não as fofocas. Para o marketing selvagem, não existe argumento nem discernimento. O Procurador-Geral Eleitoral Rodrigo Janot encaminhou um parecer ao Tribunal Superior Eleitoral em que defendeu a suspensão da propaganda da campanha da presidente Dilma Rousseff, na qual há críticas à proposta de Marina de autonomia do Banco Central. Começou mais uma rebelião na penitenciária estadual de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Dois agentes penitenciários são mantidos reféns pelos presos, de acordo com informações da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná, SEJUS. Autoridades negociam com os presos que reivindicam, dentre outras coisas, demandas, a transferência de detentos. No último sábado, uma rebelião no presídio durou cerca de 24 horas e terminou após acordo entre o governo e os rebelados, que previa a transferência de 43 presos. Segundo a SEJUS, as transferências ocorreram logo após o acordo. Para eles, ou parte deles, foi encaminhada para outras unidades dentro do complexo penitenciário de Piraquara. Na ocasião, dois agentes penitenciários também foram feitos reféns. A Penitenciária Estadual de Piraquara 2 é uma unidade penal de regime fechado e segurança máxima para presos condenados. Decisão proferida pelo juiz da 7ª Vara Cível de Brasília condenou ex-namorado a restituir à autora valores referentes a empréstimos e gastos diversos efetuados na vigência do relacionamento. Da sentença cabe recurso. A autora afirma ter conhecido e iniciado uma relação amorosa com o réu em junho de 2010, que perdurou até maio de 2012, pouco depois de descobrir que ele havia contraído matrimônio no curso do relacionamento. Sustenta que já no final de 2010, o réu iniciou uma sequência de pedidos de empréstimos financeiros, empréstimos de carro, pedidos de créditos de celular, compras usando o cartão de crédito da autora, sempre acompanhados da promessa de pagamento futuro. Sustenta que para cobrir os valores sacados e para quitar dívidas pendentes, precisou fazer novos empréstimos que resultaram numa dívida total de R$ 101.537,71. Assim, diante do que intitulou estelionato sentimental, pede indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Embora reconheça o relacionamento existente com a autora, o réu não concorda com os valores cobrados, sustentando tratarem-se de ajudas espontâneas que lhe foram oferecidas a título de presentes. R$ 101.537,71 de presente. Ele se sentiu grato, não sendo crível que agora queira a autora cobrar por aquilo que lhe ofertou, simplesmente devido ao término da relação. Os deputados e senadores que compõem a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, da Petrobras, trabalham com a possibilidade de que o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, preste depoimento hoje em sessão fechada. Os parlamentares querem propiciar a Costa a oportunidade de contar à CPMI tudo o que disse ao Ministério Público no acordo de delação premiada que fez com a Justiça. Se a reunião for aberta e o ex-diretor da Petrobras decidir contar o que sabe sobre os desvios de recursos da campanha ou da companhia, ele pode perder os benefícios da delação, que corre em segredo de justiça. Como ele já prestou informações da delação premiada, e ao que me consta, a delação corre em sigilo de justiça, queremos dar a oportunidade de ele falar na reunião, que deverá ser fechada, disse o relator da comissão, deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul. Ainda de acordo com o relator, os assessores da CPMI estão trabalhando no cruzamento dos dados que já estão em posse dos parlamentares para formular as perguntas que serão feitas à Costa. Segundo Marco Maia, a estimativa até o momento é que R$ 70 milhões tenham circulado pelas contas do ex-diretor da Petrobras. A maior parte do dinheiro ficou com ele, não sendo repassada a terceiro, o que leva a desacreditar, na opinião do relator, que as pessoas acusadas por ele, de fato, tenham sido beneficiadas pelo esquema. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação, Edelson Moura. Márcia Ferreira. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição. A música evoluiu muito ao longo das décadas. No meio de tantos novos artistas e temas, é importante revelarmos o que está para trás. Nostalgia, Som e Magia vai buscar ao baú músicas desde os anos 60 até aos anos 80 e ajuda-o a recordar os grandes clássicos. Viaje no tempo com Carlos Bonaparte em Nostalgia, Som e Magia, todos os domingos à meia-noite, no Canal 1. Entrevistas, informação, música. Rádio e Play, é isso mesmo. Um programa produzido pelo Instituto Politécnico de Leiria, feito a pensar no potencial vasto público fora desse polo académico. Confira Rádio e Play, aos domingos, às 8 da noite, no Canal 1.